6, decolado aos 27, controle 1935, boa viagem. Obrigado, boa noite. Boa noite. Porta 3258, informação Tango, para autorização Fortaleza, portão 02. 3258 para Fortaleza, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, vestido subida Momo, Cogibo, Fritzi, Pietras 119. 5473 Transponder, controle 119, decimal 35. 0, aprovado Fortaleza, rota do plano, decolagem 10, Momo, Cogibo, transição Frutti, Apesulo 19. 5473, transponder, controle para 1935, tempo 3258. 3258, correto, para funcionamento. Autorizado, chame táxi 3858. Paulo, Cidão 9973. Logo 2043, a próxima coisa, se tiver só. Eu estou de rádio, chame táxi 2043. Tomara. Paulo, Cidão 9973. Boa noite, Federal 9973. Federal 9973, boa noite, prossiga. Por gentileza, coordenar nível para Confins e Sapo 3 já está saída? Tem o seu plano completo, o senhor aceita? Por favor. Confins, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor Elefa, via Apesulo 21. 5476 transponder, controle 119, decimal 35. Treina 0, pista 10, direita, árvore elétrica, 5476 e 1935 controle. Correto, para funcionamento. Vamos chamar. noite, o Azul 2795, uma longa final, ILS, visual Coronado. Boa noite, o Azul 2795, tráfego avistado, o ajuste é padrão, tem livre pouso, está 1 no 0, vento 1 no 40 graus, 079. Autorizado pouso, 1-0, vento 1, 4-0 graus, 0-8 nós. Caro táxi 2043, 189 a bordo, 139, 49 ao pé, na sua nota. Taxi 3, taxi 1, desconto espera foi 1, o nosso da semana de 5, ajuste no 093, siga na aeronavegação, agora realizando o pushback no 02. Ok, então, 3, 9, 5, 3, 2, 0, 4. Paulo, serão 9, 9, 7, 3 para o pushback de saneamento. Taxi 3? É o 7, 3. Sim, no taxi 3? Isso, bate carga. Autorizando, chame o táxi 09973. Livre, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. 313, ponto de espera via Índia, chama a torre 295, obrigado, bom trabalho, 3258. O 1043, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. O 2795 no solo, 6-6, direita 121 no ano, solo. Direita 121 no ano, 2795, obrigado, boa noite. Boa noite. Alfa mantém a isso aqui, Lu. Alfa mantém a isso aqui, Lu. Não, você se fez o chamado para iniciar o push? Mais 30 segundos, mas eu posso esperar até, não tem problema não. Ingresso. 2795, ingresso a parte 3 da tampa sinalizadora, a posição indicada é o 4 Romeu. Parte 3, 4 Romeu, a tampa sinalizadora 2795. o ATR, o Cidral pode comentar? Afirmo. Pois sim, obrigado. Salvador, boa noite, o Azul 2712, gente da Uniform, se possível na sua autorização para Aracaju, grato Azul. Azul 2712, o fone que eu tenho do senhor é para 20, Lanu, encontra-se vencido. Saberia dizer se a companhia fez alguma DLA? Vou checar cá, só um momento. A 096 para Fortaleza, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, pula à esquerda, perfil da subida Momo, Cogibo, Frutti, diretas do 19, Bangu e Conforme. 5505 Transponder, controle 119, decimal 8. 30370 para Fortaleza, decolando da 10, curvando à esquerda, Momo, quadro Frutti, 5505, 19. 935, decolando 40, chame o controle em 1935. 3258, 1935, boa noite, até amanhã. Até. Olá, fizeram lá o nosso direcionado. Dois a bordo, nós temos 4 horas pela via alternando Guarulhos para o táxi. Taxi 3-1 no Inca, ponto de cara 118, decimal 195, ajuste no 03, morro. Positivo, chama de 295 para espera, muito obrigado, 997, espera, 973. Toma 12, dica, Brasília Fox 2561. Brasília Fox 2561, good evening. Send by for a copy. Colagem autorizada, 10, entrando 40 graus, 079. Então, com 0043. Da Federal, passa a reta agora, está agora do Pátio 3, 0.0. Atenção, após a fraca da Federal, está autorizado. Air Force 2561, red copy. Red Force 2561. So, Brazilian Air Force, level 360. departure runway 10, airport departure Alaska transition, via Athens Lu 17. 5453 Conk, elevator approach to 119 at decimal 35. And departure control 119 at small 35. Off 5453, departure control 119 at small 35. Descartes, comfort and taxi. Lieutenant, Brazilian Air Force, 2561. Is the last here for setup now? Approve for taxi. Bom, demais, menino, minha dúvida, se não, só para confirmar, após o tráfego da federal que está crescendo agora. Essa autorização do estacionamento? Afirmo. Ok, merece, obrigado. Bom, 096, no 62, aqui de estacionamento. 62 autorizado, chame táxi. Vai lá para o táxi, 1096. Toro Azul 2712. Prossiga. Nosso plano não apareceu, não. O 2712 tinha um plano para as 21 horas e estava vencido e já. Consultei no meu sistema, tenho adelhado o senhor agora para as 23h50, quer copia? Afirmativo. Para Aracaju, nível 190 aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda, vestida subida Conde. Transponder 0263, controle 119.35. Sente, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde, o transponder é o 0263, o controle 119.35, grato azul 272. Projetina 2 correto, sem ter a posicionamento. Por favor, presidente. Force 2561, confirm you are on the VIP apron. Thank you. Tiro 83, vamos sair lá. Tiro 9972, decolando 46, controle 1935, boa viagem. Controle 1935, obrigado, senhor. É, o FTA 083, Vivian Soil Clear Plant, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Get run, runway 10, Rupa, Tiro 83. Boa noite, uniforme confere. Para Guarulhos, nível 340 aprovado. Decolagem da 10, curva à direita. Subida da El, Lisa Motiva, Vianópolis, 10 até Taubaté. 5511, transponder, controle 119, decimal 35. Salvador, o Oceanar 6310 para o táxi, o POB de 146, Natal 315. Minha direita na guerra, direita via Inter, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 093, do Mão Vão. Confirmando, 118.95. 118.95, afirma. Certo. 1096, Pátio Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajustinho 093, seguindo a nave do Xané. Bom voo. Taxi until holding point for runway 10, then hold tower 118.9 at height. Mantenha o ponto de espera. Mantém, 6310. Oi, Salvador, 3305, boa noite, LSXC, passo o Indecel, checado travado visual. Do estado, 3305, aguarde autorização de pouso. Europa 03, underground 50, monitor ground 121, decimal 1. 121, Europa 3, you're revising here. Welcome. Tranquil 18, Europa 083. Europa 083, good evening. Task approved via Alpha calling before Juliet. Alpha was calling Juliet, Europa 083. Azul 2, 7-1-2 para o feedback, senhor. Autorizado, senhor Itaque. Será que o táxi será falso? Linha 310, observe o tráfego na curta final, 1-2 da TAM, após, agilize o táxi até a cabeceira 1-0, e o táxi para decolar assim que é autorizado. Essa está após o pouso da aeronave em curta, a linha mantém. 6310. Alfa Juliette, versão 05. Alfa Juliette, versão 05. Boa noite. Iniciando na 1-0, 6-3-1-0. O azul. 4298, boa noite, continue na final, dá 1-0, aguarde, pista livre. Prosseguindo, se escuta, 4298. Brasileiro, pouso na 0, vento 1, 40 graus, 099. Pouso na 0, 0438. 963 na 0, decolando 54, controle 1935. Patrulha, 1935, boa noite, 63 na 0. Pronto. Pouso na 096, após o pouso do Embraer da Azul, na curva, alinhar e manter na 0. Faz voo da Azul, manter 1-0, mas... 305 pela passagem ao ATR, agora taxiando na 430, ponto de espera. Ok, da passagem ao ATR, prossegue para o 5-3-0. Azul 4298 no solo, ao 56 direita, 219 no solo. 219, boa noite. Done F. 24 at 24. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Thank you very much, sir. Landing is approved. Not F-125-24, the parking apron is military or then authority apron? Military apron. Roger. Salvador, boa noite, Oceano 6303, final unidade X-Ray, Pintão Zé. Sim, o Oceano 6303, é o segundo para o pouso, o senhor segue um Embraer 145, aguarde pista livre, com ajuste padrão. 23, aguarda pista livre, Oceano 6303. 298, Juliette, posição 01. Isso, Juliette, posição 1. Report on Roller Point, runway 17. On the ground at 02, vacate the runway and call ground 121.1. O Ocean 6313, livre pouso no 0, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso, pista no 0, Ocean 6313. Juliano, F-Force 2561, observe the Airbus from Ocean Air landing. Ask all the traffic to line up and wait from this position. F-Force 2524, clear, cross runway 102 Então o táxi vai a hotel e até isso eu levo o meu carro. Pista 1-2-1-1, Oceania 3-1-3. Clear to make a difference to the Brazilian force 2524. Salvador, boa noite, Oceania 3-1-3, vibrou. Oceania 3-1-3, boa noite, táxi via Alfa chama antes da Juliette. Via Alfa chama antes da Juliette, Oceania 3-1-3. Clear taxi via runway 17 until apron number 5. Ground Air Force 2561, Golden at 04, monitor departure 119 at decimal 35. Monitor 119 decimal 35, 2561. Decolado ao 07, controle 1935, boa viagem. 1935, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, tá 3-8-1-5, quanto espera, não? Tá 3-8-1-5, alinha aí, mantendo no 0, boa noite. Vem mantendo no 0, tá 3-8-1-5. Pan 3-8-1-5, a linha tem livre decolagem da 1-0-1-3-0 graus, 07 nós. Decolagem 1-0, tá? 3-8-1-5. 43815, decolado ao 10, chame o controle 1935. Alô, 43815. Alô, 7605. siga. Informação uniforme, autorização Recife, nível 360. 3305, nível 360 para Recife aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda. Destino da subida Pocajamo, Caju, conforme a rota. 5524 transponder, controle 119, destino 35. Sim, 330 conforme a rota está autorizada, curva à esquerda 10, Puca, Jamo Caju, 5524 transponder, controle 1935. Correto para posicionamento? Salvador, no azul 2782. 782, continue na final e aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso 2782. Livre pouso da 10, o vento 120 graus, 079. Autorizado pouso para o azul 2782. Pode encerrar, brigadão. Prefeito 2, solo 121, na livre à direita, solo 121, do sol 1. 121, obrigado, boa noite. Solo, boa noite, é azul 2782. Passageiro 2, prossegue Alfa, Kilo 43, atinge sinalizadores. Alfa, Kilo 43, acerta o sinalizador, azul 2782, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 9890, está passando externo, baixado e travado. Boa noite, Rio 9890, livre pouso 910.